mas Ele é meu. Sou perdoado, já posso cantar que Ele é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer Jesus. Mas Ele é meu. O Seu amor desfrutar lá nos céus, pois Ele é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer Jesus. De paz e de amor, e tudo é meu. Nada me nega dos seus ricos dons, pois tudo é meu. Grandes tesouros tão puros e bons são todos meus. Cristo é meu, Cristo. Certo é dizer, Jesus.